olha no relógio, 22 horas. E eu na expectativa, tá chegando a hora. Tomo uma ducha, meto um rango, raspo o cabelo, me perfume e boto os pano. Pegada de malandro, sempre largadão. Bonete e a barreta, prata no pescoço e relojão. Desço pro beco pra fechar os mano. Transporte no local pra seguir o plano. O time tá formado, só experiente. Faço o sinal da cruz, subo na van, me entende? Os cavaleiros sempre na mesma missão. Subi no palco pra passar informação. Minha família tá em casa na espera. Ficaram torcendo por nós na humilde favela. Peço pra Deus que nos proteja na ida e na volta. Que o show seja bom e abrimos outra porta. A noite é perigosa, várias armadilhas. Mas fazer o que se os cavaleiros se tornaram artistas? Assim nós vamos arrastando multidão. Os cavaleiros da noite na mesma missão. Cavaleiros da noite da saga de sua norte. Em busca de um sonho, arriscando a sorte. Deixa a família em casa e pega a estrada. Cavaleiro da noite, tua vida é madrugada. Cavaleiros da noite na saga de sua norte. Em busca de um sonho, arriscando a sorte. Deixa a família em casa e pega a estrada. Cavaleiro da noite, tua vida é madrugada. Chegou o momento, estou pronto pra batalha. Vestindo a minha armadura, camiseta ou minha calça larga. Seguindo a jornada, se Deus quiser, marcando mais um passo. Conquistando mais um território, mas nunca saindo do compasso. Objetivamente, com plano na mente, buscando a conquista. Cavaleiros da noite subindo no palco, mais uma missão cumprida. A noite vem, os guerreiros vão além. Buscando conquista, não tem pra ninguém. As estrelas que brilham, inspira a lua que ilumina. Os cavaleiros da noite dando força na guerrilha. Cavaleiros da noite na saga de sua morte. Em busca de um sonho, arriscando a sorte. Deixa a família em casa e pega a estrada. Cavaleiro da noite, tua vida é madrugada. Cavaleiros da noite na saga de sua morte. Em busca de um sonho, arriscando a sorte. Deixa a família em casa e pega a estrada. Cavaleiro da noite, tua vida é madrugada. Tá na hora, o telefone já tocou. Hellboy me ligando, peraí que eu já vou. Na frente do portão, a van estacionou. Subindo esse BG, me dando pronto pro jogo. É na noite, nessa jornada. Saindo pro show, sempre de madrugada. É na noite, várias quebradas. Fazendo um som, agitando toda. Eu rezo toda noite pra ele me ajudar. Pra iluminar o meu caminho, os cavaleiros guiar. Deus olhe por nós, na noite e na madrugada. Seguindo firme, forte, sempre nessa jornada. Deus abençoe os cavaleiros da noite. Penso na minha família, na estrada todo instante. Cavaleiros da noite, na saga de sua morte. Em busca de um sonho, arriscando a sorte. Deixa a família em casa e pega a estrada. Cavaleiros da noite, tua vida é madrugada. Cavaleiros da noite, na saga de sua morte. Em busca de um sonho, arriscando a sorte. Deixa a família em casa e pega a estrada. Cavaleiros da noite, tua vida é madrugada.